6305, pushback, cancelamento, a posição é 4. Autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, chame pro táxi, 6305. Qual o voo 74? É a posição do meio aí, a 1-3. Tá positivo, estamos aguardando aqui. Tem que localizar o avião. Positivo, hoje. Hoje e algumas vezes eles estão deixando a desejar. Roma 648, desse parador de hotel, esquina Gama 064, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2014, autorizado ILS, reporte estabilizado 1648. Tan 3561, chame Recife, 1288, terno 1260. 1260, boa. Marcelo Delta, mantenha as condições de visagem no país, que é na Gama 014, reporte seu imediato descida. Autorizado Morro de São Paulo, só não tem o nível aqui, qual o nível? Bom, 025, correto disponível para Morro, decola da 1-7, curva direita, corredor Axé. Até a liberação do controle, em 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5460. Olha então, 0153. 2? 1-0, ciente, chame a torre pro táxi de decolagem, Kilo Romeo Oscar. Salvador, Xané 63, no centro do táxi, 1-6-2-4, com 4 horas e 10, no Fernando Galeão. Táxi, ponto de espera, 1-0, o Xané 63, no centro. Táxi, ponto de espera, 1-0, 63, no centro. Livre acionamento, Romeu Oscar, chame táxi. Salve, Salvador, boa tarde. Oxanair 6203, pronto, cópia Rio de Janeiro, nível 320 para o Galeão. É o Oxanair 6203 autorizado para Galeão, via peso Luma 0, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, direto Toquim. Nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após bridge, controle 1-20.8, torre 1-8.6, transponda 5-4, 5-1. Autorizado, Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, rota conforme o plano de voo, pela Pesulo 10, até SMAP, SMAP direto Lúvito, Lúvito Barbacena e Barbacena Toquim. Decolando da pista 10, da El, Leda, Leda, direto bridge, controle de saída 1-20.8, torre 18-6 e transponda 5-4, 5-1, pro Xanair 6213. Correto, chame pronto para acionamento. Ali chama no portão 5623. Paulo Salvador, Xané 6305, para o Point Zero, pode chamar a torre? Afirmo, transferência, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Xanã 6305, pode esperar no zero, pronto. Xanã 6305, autorizado ali, decolar a pista no zero. Aqui. 1-0 graus, 1-0 nós. Aliás, decolador no zero, Xanã 6305. Copa Vista, gol no 648. Gol no 648, completo final, chama torre, 1-18 do final meio. 2-6, obrigado. Oscar, autorizado o ingresso, chame aliado e pronto, Kilo Romeo Oscar. Espera que antes de 10, reporte no trevo hospital, sua mais perto dessa. Estou ciente, baixar travada, aguardando pista livre. 48, livre pouso, pista 10, 120 graus, 109. Livre pouso na 10, 148. O Xerém 6315, decolou aos 47, 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, 6315. Área, aguarde cópia. Aguarda para ter informação da prevista. Só um instante. 115, Dael Leda. Funcionando 395, contato radar, 360, saída da Elba. 360, o Xará 6305, possibilidade de voar brígida presente, Oleda? Autorizado Leda, o Xará 6305. Autorizado Leda, 6305. Arco Delta, chame Torre, 118, decimal 6. Eco Delta, base pela direita, reporte girando base. Ali, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, reporte no ponto ideal de descida, chegada a mão. Lá no ponto ideal, na proa de amor, centro da Oscar. Desce para o número de voo 050, Juliette, Tango Zulu. Até o 50, Juliette Tango Zulu. O azul 4065, eu recebi uma CHG mudando a rota, você poderia descrevê-la, por favor? 48 aos 49, 121 no décimo à direita. É negativo, né? Nós não temos disponíveis os dados da CHG aqui. Que rota que o senhor tem? A rota que tem aqui é Block Apre Zulu 10, Bridge Apre Zulu 16, DHZ, Trive, Cupla, Cutive e Mendes. Bravo Hotel Zulu, Trive. Aí após Trive, Cupla, Kilo Uniforme Bravo Lima Alpha, Cutive, Kilo Uniforme Delta India Victor e Campinas. Gente. Fala Salvador, boa tarde, eu vou no 648, que está na foto. O azul 4065, observe aí na sua rota, se está na primeira posição bloque aí, só pode desconsiderar. Tá, sim, então a gente considera a posição bloque. Então a gente intercepta a Apre Zulu 10 até bridge, a partir de qual ponto? Deixa eu lhe pagar a cota, porque estou seguindo orientação aqui do NOTAM, da rota para Campinas, que é, começa em Apre Zulu 10, bridge. E aí segue, Apre Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Cuba, direto Cudive. Nível Trivoo 340, sua saída será Dael, Leda, após Bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponda 5477. Senegal, 0-4. Direto Morro 2500, 1-0-4, Oscar. 3154, complexo final, chame torre 118, decimal 6. Na torre 26, 3, 154, obrigado, boa tarde. Correto, chame pronto para acionar. Chama pronto, 4 da mesa. Salvador, 3154, boa tarde. Latam 3154, cheque o trem, 120 graus, 109, autorizado o pouso. Partiu, autorizado o pouso. Na 10 está baixando e travado, 3154. Como Salvador, Oceané 6213 do portão 5, Capuchinegro, trânsito. Salvador, Golo 648, antes da Juliette. Golo 648, autorizado ingresso, portão 02. Ingresso para o 02, 648. Qual é o tráfego, havia chamado? Oceané 6213 do portão 5, para pushback, acionamento. Assim que o Boeing da Gol passar à sua direita, autorizado. Após a passagem do Boeing da Gol, que está ingressando no pátio, autorizado, 6213. Mike Eco Delta, frequência livre ao estacionar, seu solo foi o 5-3. Oceanema 315, chame Recife, ano 251, Materno, ano 3325. 351, 3325, boa tarde, ano 315. Solo, boa tarde, tá? 3154, livrou na sua escuta. CTS da Juliette. Limitar CTS da Juliette, 3154. Salvador, voo 807, cruzando 210 para 160, gente da informação, Oscar, boa tarde. Voo 807, despegue no vídeo 050, chegada Bonfi, redução para 2509. 50, reduzindo 250, voo 807. Táxi POB 92, 3 horas e 50, alterna com fim. Entendi. Né, 62, 1, 3, pronto para o táxi com 92 a bordo, 3 e 50, alterna com fim. Utilizado táxi, ponto de espera, pistão 1-0, puxa, né, 62, 1, 3. Autorizado, ponto de espera, o táxi da pista 10, hoje é 6213. Lá vai poder chamar a torre ou aguarda a sua transferência? Pode chamar a torre no ponto de espera. Obrigado então, boa tarde, até a volta. Sequência Juliette Santos Zulu. Juliette Santos Zulu, para 3.000 pés, que é na gama 014. 3.014, Juliette Santos Zulu. Vira ingresso, portão 09. Vira ingresso, 09, 3154. Salvador, Oxanem 623, ponto de espera da 10, pronto. É 302, autorizada a linha de decolar pista 10, 120 graus, 109. Confirmando ao 62, 13 para o Rio de Janeiro Galeão. É 302 ao 011208. 1208 agora para o controle, obrigado, até a volta. Controle Salvador, muito boa tarde, seu Oceaner 6213 decolado na sua escuta. Oceaner 6213, boa tarde, contato radar, da 360, CDBR. 360, Nadael, pode aprovar Nadael, está presente? Está autorizado. Nadael direto, muito obrigado. Salvador Approach, muito boa tarde. Approach, call 0-2-9, crossing 4 level 185 on level 160, on course to all level English, information, Oscar. Portugal 0-2-1, descend set level 060, bons arrival. Sound level 60, bons arrival, Portugal 0-2-1. 3000, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, desce para 2010, autorizado sinal inglês, a porta habilitada. Passará, Tango Zulu. Gol 1807, redução para 2100 mais, isso para 2010, esquina da 0104, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Reduzindo 210, descendo 2000, vai reportar estabilizado 1807.